Prefixo Diário FM, uma cortesia Hospital HSM, dia e noite ao seu lado. Ford é na Fênix, EcoSport, com parcelas de R$ 599 até 2022. Pedro Álvares Cabral, 1451. ZYD 208, 92.9 MHz. Rádio Diário FM, Belém, Pará, Brasil. Diário FM.